comigo, sem dúvida. Em teus braços vou ficar, é sempre o meu lugar. Canta! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sua mão me guia. Quando ouço a sua voz, eu sigo sem duvidar. Em teus braços vou ficar, é sempre o meu lugar. Quanto amor, o Senhor é o meu pastor. Quanto amor, o Senhor é meu pastor. Quanto amor, o Senhor é meu pastor. Joga a mão pro céu e vamos falar o Salmo 23 aí, comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.